tema da nossa palestra se chama O Espírito da Verdade. Então, eu até esqueci de falar, né? As pessoas que às vezes vêm à casa a primeira vez ou não tem muito conhecimento, ali no quadro tem um quadro de palestras, né? De maio, ela é trocado mensalmente. Então, ali nos dias, tem os temas das palestras que a gente vai falando, passando para vocês. E quem tiver interesse em algum tema específico pessoal que queira colocar, é só preencher um papelzinho, colocar na caixinha ali e falar, oh, gostaria de uma palestra de tal assunto, né? Então a gente coloca também lá, tem o maior prazer de fazer isso, né? Então, o Espírito da Verdade. Semeia mais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê absolutamente e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, esse trecho é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 6, que ele fala sobre o Espírito da Verdade, o Consolador Prometido. Esse trecho ele vem dizer para a gente o seguinte, na passagem de Jesus aqui no nosso planeta, isso há 2000 anos atrás, ele tinha o hábito de falar em parábolas, né? Então, naquela época, o povo aqui era muito atrasado, muito ligado à parte material, olho por olho, dente por dente. Então, aquilo que tu me fazia, tu era por lei me pagar na mesma moeda. Então, é um povo muito enraizado na parte material, né? Então, o que acontecia? Imagine se naquela época as pessoas não compreendiam as coisas da terra que ele poderia falar, imagina se eles iriam compreender e entender as coisas do céu, né? Coisas da espiritualidade, as coisas sobre o espírito da gente. Então ele falava de uma forma alegórica, em termos de parábolas, para quê? Para despertar curiosidade nas pessoas, né? Para que elas despertassem, porque naquela época ele não tinha condições de traduzir aquilo que ele veio fazer. E no fim ele acaba dando um exemplo bem diferenciado. Se ele não conseguiu os convencer pelas palavras, ele conseguiu, de uma certa maneira, nos convencer pelo exemplo que ele deu, né? Dando sua vida no fim da sua passagem aqui. Então, naquela época, o povo aqui era muito atrasado, há 2000 anos atrás, e eles jamais compreenderiam o que ele tinha realmente e verdadeiramente a lhes passar. Há exatamente em 1857, quase 2000 anos depois, surgiu Allan Kardec. E ele foi escolhido assim, escolhido a dedo. Por que ele foi escolhido a dedo? Ele não era um ser qualquer daquela época. Ele era um ser assim, estudioso, professor, matemático, físico, filósofo. Ele entendia de química, de astronomia, de tudo, né? Então ele era um estudioso da época. E ele morava na França. Então ele já participava naquela época, de sessões mediúnicas, né? Por sua própria vontade, por busca de conhecimento. Então ele foi a pessoa escolhida pela espiritualidade para quê? Para ser um decodificador de toda a doutrina espírita. Então em 1857, ele começou então a fazer a escritura dos livros. Então escreveu a obra completa, né? O Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho, O Céu e o Inferno, a Gênesis e assim por diante. Então ele escreveu uma coletânea dos livros sobre o Espiritismo. E por que o nome Allan Kardec, né? O nome verdadeiro dele naquela época, ele era... um nome até estranho, né? Era Hippolyte Léon Denisart Rivail, até difícil pronunciar. Ele adotou um codinome de Allan Kardec. O que é Allan Kardec? Esse nome Allan Kardec foi o nome que ele possuiu, né? Que veio para ele através da espiritualidade, escolheram para ele, foi o nome que ele possuiu em algumas encarnações passadas, né? Então, para ele colocar um nome que ninguém conhecia ele, não para ele ficar mais à vontade de trabalhar, porque o espiritismo também era combatido ainda naquela época, até um pouquinho como é hoje também, entre aspas, né? Então ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. E assim ele está até hoje com esse nome entre nós. Então há 2000 anos, quando o Mestre Jesus passou aqui e tentou introduzir o Espiritismo naquela época, ele se viu naquela situação. Ele jamais poderia ter passado, como nos passaram a partir de 1857, quase 2000 anos depois, pelo Allan Kardec. Então o que o Evangelho do Espiritismo vem trazer para a gente? Ele vem trazer para a gente... aquela parábola que Jesus disse há 2000 anos atrás, Ela está escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, porém, ele vem trazer uma tradução para a época de hoje. Ou seja, hoje a gente já tem mais conhecimento, já entende mais as coisas, já compreende mais as coisas, então a gente consegue absorver melhor essas informações. Talvez não aceitá-las na sua totalidade, mas cria na gente curiosidade para que a gente possa buscar conhecimento, né, sobre o assunto. E é isso que a gente está fazendo até hoje, né, buscando conhecimento sobre nós, sobre espiritualidade e espiritismo. Então Jesus promete outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo já havia dito, né? Então, que Espírito Consolador da Verdade é esse? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele vem e, através de Allan Kardec, em 1857, ele faz a grande revelação que é o Espiritismo. O Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. Se, portanto, o Espírito da Verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo, e se ele vem, vem relembrar o que o Cristo disse e o que se foi esquecido ou mal compreendido. Então, tudo aquilo que ele tentou passar naquela época, mesmo em forma de parábola, né, é como se entrasse por uma e saísse pela outra, né? O povo não entendia nada, não compreendia. Então, chegou uma época em que o povo já estava mais evoluído, né, já tinha melhor compreensão das coisas, então nessa época que ele vem. Então aqui diz, até ele vem na época certa, numa época que as pessoas já compreendiam, já aceitavam melhor. Então o Espiritismo, ele vem na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Ou seja, ele vem trazer aos homens as leis do universo, as leis de Deus, para que a gente possa compreendê-las, entendê-las e aceitá-las, né, e assim por diante. O Espiritismo vem também abrir os olhos e ouvidos. Portanto, fala sem alegorias, sem frases figurativas, e levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ou seja, o Espírito Consolador, ele vem trazer para a gente explicações de por que a gente sofre tanto às vezes, de onde vem o sofrimento, por que a gente sofre, né? É inadmissível a gente levar uma vida inteirinha só sofrendo, né? Por que que a vida é assim, então? Se um sofre tanto, um sofre menos, sofre mais, assim por diante, né? As pessoas são todas diferentes, cada um com seus sofrimentos, com suas dores, com as suas cruzes a carregar, né? Todos nós somos assim. Será que a gente, então, poderia aceitar, então, a vida inteirinha, só sofrimento, só sofrimento, só sofrimento, né? Sem explicação alguma? Fica difícil de aceitar isso, né? Principalmente quando a gente vê aquelas pessoas que estão ao nosso redor, numa boa, vamos dizer assim, a gente só martelada na cabeça, né? Não existe uma explicação racional para isso. Então, existe uma explicação racional para isso, a gente tem que buscar, porque se Deus Pai, que é Pai, ele é justo, né? Ele não iria querer uma vida tão diferenciada, tão sofrida para uns e para outros não. Então, o que o Espiritismo vem trazer é isso. Explicações de por que a vida tem essas diferenças tão grotescas às vezes, né? Que a gente não entende e não aceita, né? Eu seria burro se eu aceitasse uma vida inteira só sofrendo, né? Por que isso, né? Tem que ter uma explicação. E essas explicações que a gente tem que ir atrás buscar. E quando a gente começa a compreender isso, a gente consegue levar uma vida melhor, mais amena, sabendo que a gente, lutando, crescendo, praticando bem, todo mundo vai crescer, vai evoluir e vai alcançar os seus objetivos, né? Aos poucos, né? Disse, ó Cristo, bem-aventurados os filhos, porque serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Né? Como é que a gente se sente, então, se eu sofro e não sei por que eu estou sofrendo, né? Então a gente tem que buscar por que eu estou sofrendo, tem que buscar respostas, né? E as respostas, elas existem. Basta que a gente procure, batereis e a porta se abrirá. Então o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Então, para quem não sabe, ou ainda não ouviu falar, a Terra é um planeta de expiação. A gente está aqui para quê? Para passar as nossas provas, né? por aquilo que a gente possa ter causado em outras reencarnações. Então, as coisas começam a se clarear quando a gente busca as respostas, busca o porquê das coisas, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente não pode passar a vida inteira sofrendo, levando martelada, e deixar a vida ir passando, ir levando, e só levando martelada, né? A gente não consegue ver desse jeito. Então, o Espiritismo, ele vem revelar muitas coisas através das suas leis. A lei da reencarnação, a lei do karma, a lei do amor, a lei do trabalho. Então, se a gente escolher essas leis que o Espiritismo coloca para a gente começa a entender muita coisa e começa a aceitar muita coisa também. Aí daí as coisas ficam mais amenas. Então, eu já não fico tão revoltado, né, com aquela situação que eu tenho às vezes. Por quê? Porque eu sei que só depende de mim melhorar, de crescer, de evoluir. Então, hoje, a gente está plantando o que a gente vai colher lá na frente. Se a gente sabe disso, tem essa certeza, por que a gente vai fazer diferente, né? A gente não é tão burro assim que vai querer plantar coisas ruins para colher coisas ruins, né? Mais para frente, a gente vai querer colher coisas boas. Então, a gente muda bastante, né? A gente começa a praticar coisas boas. E daí a vida ela passa muito melhor, mais tranquila. Lógico que ninguém vai estar livre de passar pelos problemas, pelos sacrifícios, pelas dores, pelos sofrimentos. Por quê? Porque eles são adventos ainda do nosso passado, né? Mas se a gente tem consciência de que a gente lutando e crescendo, a gente consegue passar por eles com mais tranquilidade, com mais aceitação, com certeza a vida da gente melhora bastante. A gente consegue ficar bem mais tranquilo. O Espiritismo também lhe dá fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente, não mais de aposta da alma, dando-lhe ao ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes da vida terrena some-se no vasto, esplêndido horizonte que ele o faz. Então, a gente planta hoje para colher amanhã. Então, a gente passa através do racional, do entendimento, da compreensão, a gente passa realmente a ter uma fé inabalável, né? A gente se fortalece em verdade. E vejam que incoerência, até falar, né? Normalmente aquelas pessoas que são muito estudiosas, né? São arrogantes, né? E esse cara que é Allan Kardec, ele foi escolhido a dedos, eu tenho certeza disso, né? Porque uma pessoa da época de 1800 de alguma coisa, né? Estudioso, professor e filósofo e um monte de coisa errada que ele tinha na época, aceitar o Espiritismo e ser outro codificador do Espiritismo, maior exemplo do que esse não existe, né? Escolher uma pessoa assim. E não uma pessoa humilde, com pouco conhecimento. Foi escolher uma pessoa que realmente sabia das coisas. Então, o Espiritismo, além de descortinar, ele traz também a perspectiva da felicidade que o espera e lhe dá a paciência e a resignação, a coragem de seguir o caminho. A resignação, o que é? É a gente compreender, então, as leis de Deus. Eu aceitar as coisas com resignação, é aceitar as coisas com calma, sabendo que a gente pode mudá-las dali para frente. A gente não pode mudar o passado que a gente fez, né? Então cabe a gente mudar o que vem de encontro a nós. Aí nós podemos mudar. Então a resignação é aceitar esse destino, essas coisas que Deus nos coloca no nosso caminho, para que a gente possa mudar o nosso futuro. Para falar um pouco mais desse assunto, eu chamo o Mickey.